me mostre o caminho. Me livre das drogas, 157 latrocínio. Viver aqui é foda, Deus sabe como é. Por enquanto eu tô firmão, sendo guiado pela fé. Mas aí, até quando eu vou ter que ver o mano espancado, arrastado pro DP? Será que é culpado? Não sei, fiquei na dúvida. Os loucos saem de perto, fugindo da captura. Queria paz, mas assim não dá. Ódio e ambição tomam conta desse lugar. Vou tentar a sorte, fala de Jesus, que te deu a vida e por nós morreu na cruz. Vários versículos foram deixados, não apenas pra ser lidos, também ser praticados. Fico observando a atitude de muita gente. Hoje em dia é fácil dizer que é crente. É, se for assim, me diz quem não quer ser. Falar é simples, duro é fazer. A esperança por enquanto ainda existe. O pai se desespera, a cena é triste. A dor da fome invade o seu coração. Seu filho chora com um prato de farinha na mão. Esse é o sistema em que vivemos. Uns têm de sobra, outros têm de menos. O poder aquisitivo fala mais alto. Com dinheiro é um rei e sem ele é um fracasso. Espero que essa história um dia possa mudar. O fim está próximo, Jesus há de voltar. Não se faça de esquecido, mano, lembre-se de Deus. Se tiver caído, vem buscar o que é seu. A glória tá em jogo, pra obter tem que lutar. Melhor andar depressa que Jesus há de voltar. Não se faça de esquecido, mano, lembre-se de Deus. Se tiver caído, vem buscar o que é seu. A glória tá em jogo, pra obter tem que lutar. Melhor andar depressa que Jesus há de voltar. Será que será alguma surpresa encontrá-lo numa rua, em um lugar qualquer? Baleado da cabeça aos pés, tens uma pá de pisada com vários manos, também os gambés. Sonha em ser bandido do tipo bem sucedido, no estilo bem louco, poucos se acham em desvantagem. Sem risco, sem falhas, e assim segue a viagem. E de ponta a ponta, bolo que rima, siga no clima, ouve a rima, entenda-me. Chega aí, siga-me. Aqui, palavra de fé, mostrando que está adiante. Não como antes, pense, limpe sua mente. Cela fechada, não vos rende nada. Só porrada, bala, no instante avala. Várias ideias pronunciadas, rimas criadas, inspiradas, irmão. No som da arma que atira e tira uma vida. Pica o corpo, sobe a alma. Bans, filho de Deus, matam sem perder a calma. Tens algo em comum, és mais um dentre outros, semelhantes a ti. Aqui ideia firme, pra pensamento ruim, ou revide. Pra pensamento ruim, Deus é o revide. Não se faça de esquecido, mano, lembre-se de Deus. Se tiver caído, vem buscar o que é seu. A glória tá em jogo, pra obter tem que lutar. Melhor andar depressa que Jesus há de voltar. Não se faça de esquecido, mano, lembre-se de Deus. Se tiver caído, vem buscar o que é seu. A glória tá em jogo, pra obter tem que lutar. Melhor andar depressa que Jesus há de voltar. Não se faça de esquecido, mano, lembre-se de Deus. Se tiver caído, vem buscar o que é seu. A glória tá em jogo, pra obter tem que lutar. Melhor andar depressa que Jesus há de voltar.